ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, o Tema Livre está entrando no ar. Hoje é quarta-feira, dia 26 de fevereiro e nós retomamos mais um episódio da série dos 50 anos, este ano, os 50 anos do golpe militar de 1964. Hoje nós estamos aqui no estúdio com o Marcos Romão, que é sociólogo, jornalista, ativista, político, militante de direitos humanos e que autoexilou-se na Europa durante muitos anos por causa da ditadura militar. É, o Vicente Rodrigues, que é assistente da Direção-Geral do Arquivo Nacional para o Centro de Referência Memórias Reveladas, que faz um trabalho importantíssimo de recuperação dessa história recente do Brasil, já esteve conosco algumas vezes, aliás, como também o Romão. O Edson Medeiros Branco Luiz, que é advogado, mestre e doutorando em Ciência Política pela Universidade Federal Fluminense, professor do curso de Direito da Universidade do Grande Rio, a Unigran Rio. E eu vou abrir o programa lembrando aqui que essa semana passada veio à tona mais uma vez o episódio da explosão da bomba no Rio Centro, no dia 30 de abril, né, de 81, se não me engano, e véspera do Dia do Trabalho, tinha o show do trabalhador, essa coisa toda, né? Isso é mais uma história que vem à tona em função desses 50 anos, a verdade é essa desque comemoração, como dizem, o pessoal da esquerda diz, a descomemoração desses 50 anos vem trazendo à tona uma série de coisas. Nós fizemos aqui um programa sobre a participação das mulheres, não só no preparo e na execução do golpe, a marcha com Deus, pela família, não sei o quê, e depois as mulheres dos militares que estavam em comando, a quem as mães apelavam: ó, meu filho foi preso, você fala com seu marido, aquela coisa, né? E também as mulheres que fizeram o Comitê Brasileiro de Anistia, Tortura Nunca Mais, que deram pontapé inicial a uma luta muito bonita, que foi essa luta da redemocratização, da anistia, tudo isso. Hoje nós vamos retomar essa conversa a partir desse episódio do Rio Centro e eu vou puxar o Vicente Rodrigues para abrir, porque ele é do Memórias Reveladas e essa é uma memória reveladíssima agora, né? Bom dia, Vicente. Como é que você lá no centro recebeu e tem recebido essas revelações mais recentes? Bom dia, Luiz. Bom dia a todos. Bom dia, Romão. Bom dia, Edson. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui novamente, né, conversando a respeito desse tema que é tão importante, ou seja, o tema do período da ditadura militar e todos esses assuntos que envolvem aquela experiência repressiva que o Brasil experimentou de 64 a 85. Bem, razoável dizer que há um bom tempo a gente já sabe que o atentado ao Rio Centro, a narrativa que foi construída a partir da perspectiva dos militares, né, envolvidos, é uma narrativa fantasiosa. Ainda assim, há coisas ainda a serem esclarecidas, exatamente quem são os envolvidos, quais foram as circunstâncias, exatamente quais foram os objetivos, né, que foram traçados para aquele atentado. A gente sabe, de forma geral, que aquilo foi uma espécie de ataque ao próprio processo de abertura, né? Era uma abertura lenta, gradual e segura, mas que ainda assim deixava insatisfeito uma parcela mais radical dentro do aparato repressor do Estado. Então, isso nós sabemos, mas quem são os envolvidos para além daqueles que operacionalizaram o ataque? Tudo isso tem que ser devidamente esclarecido e provado, de fato. Então, nós lá no Memórias Reveladas, nós trabalhamos muito com a questão da documentação. Embora a gente reconheça a importância de outras fontes de informação, como, por exemplo, os relatos, né? E recentemente a gente teve relatos importantíssimos, né? Como de uma testemunha ocular, do próprio médico legista, né? Que participou de uma espécie de limpeza lá da área, dos vestígios, exatamente, do ataque. Contudo, também há alguns documentos que surgiram, né, a partir de um caso curioso. Uma tragédia, enfim, porque uma tragédia humana, o assassinato de um coronel de sobrenome Dias, lá no Rio Grande do Sul. E esse coronel, ele foi assassinado por um ladrão. Ele, aos 78 anos, enfim, uma pessoa que morreu aos 78 anos de uma morte violenta. E quando ele morreu, a família descobriu uma documentação meio que perdida lá na mão do coronel Dias. E teve a consciência, até por conta desse clima todo que se criou no país, né, de entreguem a documentação e tal, aquela consciência que o Dias não teve, que o coronel Dias não teve, a sua família teve. E entregou a documentação para o poder público. E lá dentro se tem hoje, né, ou se tem dentro dessa documentação que foi recuperada, a prova em conteste, já se sabia disso, mas hoje se tem a prova em conteste documental de que o Rubens Paiva foi assassinado. É, e também alguns documentos que ainda precisam ser analisados, mas que falam da saída de explosivos, umas guias de saída de explosivo, de material explosivo, no mesmo período do atentado ao Rio Centro. Então, que comprova que os explosivos saíram de unidades militares para aquele atentado. O que nós sabemos hoje, porque a Comissão da Verdade é que está, de fato, com essa documentação... A Comissão, né, da Verdade estadual. A nacional. A nacional. Porque essa documentação ela foi descoberta lá no Rio Grande do Sul. Certo. Então é a Comissão Nacional da Verdade que está trabalhando este material. E ela ainda não divulgou seu relatório final, que deve ser agora em junho, né? É maio para junho, né? Exato. Provavelmente no meio do ano. Então, eu ainda não posso te afirmar exatamente que essas guias são a peça que faltava para comprovar documentalmente, digamos, que aquilo não foi uma bomba jogada. A gente já sabe disso, mas é preciso até para descobrir quem foi que autorizou, por exemplo, a saída do explosivo. E por aí você vai pegando a cadeia de comando. É. Porque os agentes que operacionalizaram aquilo certamente não foram aqueles que planejaram ou decidiram ou comandaram aquele ataque. É verdade. Você sabe que nós fizemos um programa recente aqui dessa série dos 50 anos deste ano, em que a Ana Miranda, que é do coletivo Memória, Verdade e Justiça, né? Ela fez um apelo, gravou um videozinho para nós botarmos na nossa página no Facebook, em que ela faz um apelo a essas pessoas que são viúvas, filhas, sobrinhas, vizinhos, em resumo, amigos, de não só de militares, mas de civis que também participaram desse processo em algum momento e que guardaram documentos em seu poder. E muitos deles, ela estava falando exatamente isso, muitos deles não fizeram isso com preocupação de manter a verdade histórica, de preservar, mas de autopreservação. A coisa é porque, olha, eu estava obedecendo ordens. Se houvesse uma reviravolta, a pessoa puxaria aqueles documentos, por isso que morre no assalto ou morre do coração e não traz à tona, porque não veio esse revertério, né? Essa Exatamente. Revisão histórica. O Edson, como é que você... Eu queria que você, que é o estreante aqui, entrasse agora também. Bom dia. Queria que você falasse um pouco dessa questão. Agradecer o convite. Obrigado, Bolo. Obrigado, Vicente, Marcos, a Rádio MEC, 800 AM. Como se entende a ideia de terrorismo do Estado e uma percepção? Muitas vezes nós falamos que é ditadura militar. Mas há uma discussão na literatura brasileira sobre isso, que nenhuma ditadura consegue ficar 21 anos sem o apoio da sociedade civil. E a sociedade civil apoiou no primeiro momento, isso aí mesmo você na abertura mencionou, a Marcha para a Família com Deus, no dia 19 de março. A própria OAB, eu já tive alguns problemas, mesmo há menos de 5 anos, com a OAB. Eu sou advogado, minha dissertação de mestrado é sobre a OAB durante o governo Geisel, como foi a atuação, e a OAB no primeiro momento ela apoiou. Tem atos documentando isso. Posteriormente, é uma cisão, né? É uma mudança dentro da OAB sobre esse cenário. E como se entende a ideia de terrorismo de Estado? Né? De fato, o Estado ele não tem esse papel de promoção, mas setores, como o próprio Vicente mencionou há pouco, setores saudosos daquele poder que iriam perder, insatisfeitos, promoviam essa sangria, né? Tivemos atentado da 30 de abril de 81, mas tivemos outros atentados. Alguns foram até mal sucedidos. Tivemos um ataque à bomba na OAB em 82, na época da gestão do Eduardo Sebra Fagundes. Mas houve uma outra tentativa bem antes, ainda em 79. Só que essa bomba não explodiu. A máquina diabólica, como era mencionada, não funcionou. Assim como também junto à ABI, Associação Brasileira de Imprensa, que durante o golpe, no início, ela manteve-se em cima do muro, determinados setores dentro da BI apoiavam, outros setores não. E por isso que há uma defesa que ditadura ela não teria somente sido militar, ela teria um apoio muito forte da sociedade civil, de alguns setores, né? E é claro. E isso então demonstra o papel que tinha a sociedade junto ao modelo militar. E um grande detalhe, o Vicente estava mencionando a Comissão da Verdade. Conversando ano passado com alguns setores técnicos da Comissão da Verdade, uma coisa que é interessante para nós é que os mais punidos durante a ditadura, muitos acreditam que são advogados, médicos, sociedade civil, os mais punidos quantitativamente foram militares, perseguidos na caserna, perseguidos mesmo no seu trabalho. Então isso é um ponto que deve ser levantado. É verdade. Você sabe que está saindo agora mais um filme do Silvio Tendler falando, o título é Os Militares que Disseram Não, que trata exatamente dessa questão, e são muitos os militares, os casos militares. Para recuperar apenas o que você estava falando, Edson, a imprensa, à exceção da última hora, ela estava em peso, apoiando o golpe. O Correio da Manhã, que foi depois o ferrenho opositor, deu dois editoriais, o Basta e o Fora, isso, num espaço de 10 dias, para derrubar o presidente João Goulart, realmente. E o golpe foi um golpe empresarial militar, o interesse era o interesse estratégico das empresas que já estavam insatisfeitas desde a instituição do 13º salário, que tinha sido na época do Jango, o presidente ali, e mesmo antes, eu me lembro, até lembrei aqui que o Jango, quando foi ministro do trabalho do Getúlio, no começo dos anos 50, ele dobrou o salário mínimo e perdeu o cargo por causa disso, né? Que você vê como essa luta é bem antiga, o próprio Getúlio, né? Teve que enfrentar e enfrentou muita coisa por causa disso aí. Agora, eu queria puxar o Romão, porque eu queria jogar uma luz agora na atualidade, Romão. Hoje, nós vivemos aqui um momento em que nós estamos trazendo à tona muitas histórias, quer dizer, memórias estão sendo reveladas, e ao mesmo tempo nós vemos acontecer na Venezuela, aqui do lado, uma situação conflituosa bastante parecida com o Brasil daqueles anos de 1964, daquele período de 1964. Aí o Hilda Garangel escreveu, inclusive, no blog dela um texto muito interessante em que ela traça esse paralelismo, porque realmente é até preocupante a semelhança. Você começa a ver e diz, rapaz, e hoje eu estava mostrando para o Edson aqui a página do G1, a primeira página do G1 na internet, já abre espaço para uma entrevista com o Capriles, que é o opositor ao Maduro, feita por e-mail de São Paulo. Enquanto a manifestação de apoio ao Maduro em frente ao consulado da Venezuela, aqui na Avenida Presidente Vargas, né, a menos de 1 quilômetro do jornal, não teve cobertura. Não saiu nada no jornal. Então, como é que a gente vê isso aí? Isso também entra a questão da mídia, que ele falou, né? Que eu disse, ó, tirando na última hora, o resto era pelo golpe. E hoje a gente não tem nem a última hora mais. Todo mundo é a favor de qualquer golpe. Como é que pode isso? Olha, muito bom dia para os ouvintes. Primeiro, aqui. Bom dia. Um grande bom dia. Eu estou muito contente de estar de novo aqui no Tema Livre. E com o Vicente, com Edson. E com o time aqui da Rádio Nacional, que é especial. Eu fiquei muito contente de ser convidado para esse programa e exatamente para esse tema, porque eu me considero uma pessoa da sociedade civil durante todo o período da ditadura. Um homem da sociedade civil, um homem que não tinha partido durante a ditadura, e digamos a partir do início de minha vida política, que é 68, já ainda no ginásio, eu optei por não ter partido político naquele período. E optei também por experiência pessoal de família. Meu pai era um homem negro do PTB e contínuo do Estado do Rio de Janeiro. E tinha uma experiência profunda de, inclusive, ter me contado com 12, 13 anos, que achava muito estranho que pastas que ele tinha que levar de governo eram entregues direto na embaixada americana. É mesmo, hein? Então, ele falava para mim. Memória revelada mesmo. Ele falava para mim. Ele falava para mim de coisas que ele percebia. Que, inclusive, ele dizia o seguinte: um contínuo é o único que entra em qualquer reunião secreta que todo mundo bebe café. É verdade. É o contínuo, o cara do cafezinho, são os dois. Exatamente. Na época, um contínuo era realmente um emprego. Um emprego que começou na época de 50, com Getúlio Vargas, colocando negros para trabalhar, dando emprego para negros. Uhum. Então, existia no estado do Rio uma quase que uma confraria de negros que se conheciam e que tinham experiência política e diziam sempre aos seus filhos: o que branco faz, você pode fazer também, mas tome 10 vezes cuidado. Então, esse tipo de aprendizado político me fez me envolver profundamente na questão dos direitos humanos já na década de 70 e optar por não partir para a arma. Sim. Que inclusive minha família dizia o seguinte: arma, nós já vivemos sob ela desde que... Então, o negócio é conseguir alguma forma de sobreviver e mudar isso aí sem armas. Então, já em 70, 71, eu faço contato com a Anistia Internacional, faço contato com grupos de direitos humanos fora do país e estou no meio da esquerda nacional, que hoje, inclusive, me recebe de volta no Brasil e com o maior carinho, né? Pessoas que foram presas, pessoas que foram exiladas, e que durante o tempo eu era o grande anônimo que circulava da esquerda festiva, cabeludo, maconheiro, tomava ácido, fazia de tudo, e que saía daqui, ia para Portugal, ia para o Chile, ia para vários lugares diferentes, porque era um doidão. É meio hippie, né? Era bom, inclusive, nessa época. Era bom. Era benéfico, era benéfica, proveitosa essa confusão. Né? Era proveitosa. Então, como sociedade civil, né, e sempre percebendo esse envolvimento de família com política, esse envolvimento de trabalhadores com política, de tomar conhecimento de coisas que só hoje as pessoas tomam conhecimento, de que todo mundo foi, os amigos do papai todos foram presos no Caio Martins, e tudo trabalhador do Barreto, de São Gonçalo, de não sei o quê. Isso, coisas que hoje o pessoal está sabendo, eu sabia dentro de casa. Nas relações pessoais, eu sabia, isso orientava a o ver a política. Uhum. O ver a política, o ver aquelas carolas de igreja que iam na casa da mamãe quando o papai estava sumido, né? E ficavam com a Nossa Senhora para rezar e para dedurar se tivesse alguma se tivesse alguma sujeira no pedaço, para não perder a viagem, né? E porque o pessoal já avisava, a família já avisava: cuidado com aquela dona Carola ali, que ela é a esposa do general aqui na cidade. Agora, esse período aí, o Robão, que você está reportando aí, eu acho interessante, porque nós tínhamos dentro de casa mesmo os exemplos e víamos dentro de casa. E o que há hoje é um hiato muito grande, uma juventude muito ausente desse tipo de conhecimento, porque durante a ditadura não se falou nisso aí, depois da ditadura não se retomou, como na Argentina, a história quando ela foi desviada. Então nós continuamos nessa ignorância das coisas que aconteceram, e hoje o que você vê é muito jovem que tem saudades de um tempo que não viveu. Não é interessante isso, Edson? Como é que é essa... Você vê isso no ambiente universitário, onde você dá aula? Eu vejo muito em ambiente acadêmico. Eu sou professor de ciência política na Federal Fluminense, na Unigran Rio, e é interessante esse saudosismo de algo que não tenho vivenciado. E quando começa a se falar, a ilustrar, trazer mídias alternativas, né, as pessoas percebem: pô, não é bem assim. É muito comum a questão da violência. Ah, antigamente, na época dos meus pais, não tinha tanta violência. Toda aquela discussão, ou melhor, será que seus pais não sabiam dessa violência que existia e que não era reportada à mídia? Será que seus pais vivenciavam uma época onde você tinha músicas que acabavam ilustrando, e aqui com todo o respeito, a Jovem Guarda? A Jovem Guarda acabava servindo como válvula de escape para aquelas pessoas que não queriam discutir política. Né? Diferente de eventuais da manifestação cultural de Gilberto Gil, Caetano, Chico, A Tropicália, mas primeiro mesmo a Bossa Nova, né? Depois aquela coisa dos festivais, que resumiu. Interessante o que o Romão falou ainda há pouco do desbunde. né, daquela época do desbunde, é que havia até na nomenclatura, na maneira como você dizia, se o cara era doidão e a polícia pegava, ele dançou. Se o cara era engajado político e a polícia pegava, ele caiu. Caiu, né? Então era a diferença. É bem interessante. Existia uma diferença muito fundamental, e o interessante é o seguinte: a dicotomia que existia na sociedade, que eu vejo agora de novo, é nesse ponto que eu estava querendo, eu estou vendo de novo a mesma dicotomia de 70 acontecer no Brasil, a dicotomia política de você é direito ou você é de esquerda. Sim, maniqueísmo. Né? Maniqueísmo, né? O maniqueísmo, tal, o bem e o mal, tal. E as pessoas não percebem, por exemplo, eu cheguei aqui há 2 anos atrás, ia trabalhar como sociólogo do Estado, como eu digo, que eu passei no concurso para montar uma... iria acontecer uma estrutura de direitos humanos no Estado do Rio de Janeiro com 105 funcionários, advogados, sociólogos e tal, que foi bloqueado por esse governo há 2 anos atrás, e eu fui um dos que dançou, ou caiu, no caso. Caiu, né? Cheguei no Brasil com família, cheguei no Brasil com família e me deparo com a mesma máquina de repressão que me tirou do Estado em 86. Que, na verdade, a mesma máquina. É, a máquina continua. Às vezes, Romão, às vezes não muda nem a mosca. Nem a mosca. Entendeu? É a mesma, é só que está muito mais velha. Está 30 anos. É impressionante. Não, é interessante que a turma da repressão da época, que hoje está com 60 anos, porque é o pessoal que fez CPOR, é o pessoal que começou com... que tem a minha idade, essa turma que eram os operadores. Eles me chamam de Marquinho, feito eu chamo de Jorginho, de Antoninho, de não sei o quê, porque a gente se conheceu de moleque. Daquele tempo de... A gente se conheceu de moleque. De formação da personalidade. De formação de personalidade. Ultrapassa esse âmbito. Exatamente. Então, quando... Por conta disso, eu tive que retomar os meus contatos com a Europa, com a Alemanha, para começar a fazer trabalho jornalístico durante esse tempo que eu estava sem dinheiro para comer. Sim. E para alimentar minha família. Então, arranjei alguns trabalhos com TV alemã e rádio alemã, além da minha rádio, que eu continuo fazendo, que não dá muita grana aqui no Brasil, mas com isso daí eu dou de cara com Manguinhos, com Rocinha, Aldeia Maracanã, e eu vejo um país assim que os meus amigos gordos da esquerda não estavam vendo mais. E vejo uma garotada, aí que é o interessante, vejo uma garotada xingando polícia, metendo a cara limpa. E eu olhava assim ali na Assembleia, na Câmara, via aqueles velhos lá em volta, que eu sei quem são, X9 antigo, Samango duro. Eu falava assim, caceta, essa garotada não sabe com quem tá lidando, meu Deus do céu. Mas o interessante é... Isso é que foi o bonito, porque eles meteram a cara pra cima, cara. Mas isso é interessante, de uma repressão que a nossa geração perdeu. Não, eles têm um descortino, né, e uma coragem. É um destemor, eu diria assim. Destemor, porque, na verdade, é também fruto da ignorância. Você sabe o que é a repressão, aquilo ali, eles não sabem. Eles não conhecem aquilo ali. E uma coisa, Vicente, que eu queria puxar aqui, que o Romão falou, citando exemplo até familiar, que levavam as pastas, levavam os documentos direto para a Embaixada Americana. E hoje, ontem, aliás, eu tirei isso ontem da internet, documentos filtrados do WikiLeaks mostram que esse líder oposicionista na Venezuela, Leopoldo López, é citado 77 vezes em correspondências diplomáticas dos Estados Unidos com a Venezuela, com Caracas ali, que me lembrou na hora o Lincoln Gordon aqui, né? Lembrou Vernon Walters, lembrou aquela turma velha guarda, essa turma antiga, né? Exatamente. Que hoje a gente não vê mais. Mas será que a história está se repetindo lá na Venezuela, como aconteceu aqui exatamente? Deve ter te lembrado também aquela velha piada, né? Mas velhíssima piada, aliás, que diz que nunca teve golpe nos Estados Unidos porque lá não tem embaixada norte-americana, né? Não é verdade? É verdade, é. Então, a história, eu não diria nem que ela se repete, porque ela ainda não parou, né, de se desenvolver aqui na América Latina. Na verdade, a WikiLeaks, que você falou, né, que é a iniciativa do Assange, todos os seus companheiros lá, ele liberou uma quantidade fantástica de documentação, que é documentação, e é bom que se diga, de uma determinada trilha. Trilha eu estou traduzindo aqui de track, né, dos Estados Unidos, porque quando eles atuam, por exemplo, num golpe, quando os Estados Unidos eles apoiam um golpe, isso é conhecido, eles desenvolvem diferentes trilhas, uma por dentro da embaixada, né, e uma por fora da embaixada, ainda que fisicamente esteja lá, mas que às vezes não passa nem pelo embaixador. Então, aquela documentação que o Wikileaks liberou é da trilha 1, da trilha oficial, e ela já é interessantíssima, né? Então, já é reveladora, né? Já é muito reveladora da opinião, né, do comportamento, da ingerência e da prática contínua, né, da continuidade de uma determinada visão, né, que vê a América Latina e a Venezuela em particular, porque, enfim, qualquer análise da Venezuela que não parta do fato de que ela tem as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, maiores até do que a da Arábia Saudita, né? É. E mais, não é um petróleo fácil de ser processado, né? É como se aquela visão daquelas disputas portenhas, né, de Buenos Aires, de dois sujeitos amarrados numa mão e com uma faca. É mais ou menos assim que Estados Unidos e Venezuela se encontram em relação ao petróleo. Ou seja, as refinarias que podem processar o petróleo estão nos Estados Unidos, né? E a demanda também, né, e a sede brutal por petróleo, e as grandes reservas, as maiores reservas do mundo estão na Venezuela. E a Venezuela possui empresas nos Estados Unidos para esse tipo de trabalho de petróleo, de refino de petróleo? Sim. Não é? Quer dizer, grandes empresas, e então há interesses aí que são comerciais, mas os interesses comerciais, eles, quando muito, eles são coadjuvantes nessa questão ideológica, porque em nome da ideologia você afunda, não é? Quer dizer, você enfia o negócio da faca ali, você esfaqueia o outro e morre também em nome da ideologia, em nome do interesse comercial, não. Vamos dividir o botim e vamos continuar cada um o seu caminho, né? Quer dizer... Eu no momento estou estudando muito a Ucrânia e lá passa o gás entre Rússia e a Europa, né? Pois é. Houve toda uma aposta, né? Tanto que o Schröder, o Lula de lá, né, o SPD de lá, ele hoje é um grande executivo da companhia de gás russa, um ex-presidente alemão no alto cargo executivo do Putin, tempos modernos, né, do Putin, e tem a questão do gás. A questão da passagem do gás, a questão Agora, ali, Romão, a Ucrânia está num problema sério, que é o seguinte: a opção ali é ficar ou debaixo da tutela russa, ou entrar para o mercado comum europeu e virar uma Grécia. Não é? Porque também é o destino da Ucrânia ali na mão da Alemanha. Ucrânia, ela tem mais opções. Ela tem mais opções que a própria Grécia. Primeiro, que ela está numa região que, com países em volta que necessitam dela, né? Sim, mas se ela entrar para a comunidade europeia, para a União Europeia... E aí que eu estou falando do maniqueísmo aqui da imprensa. Europa ou Rússia, não é isso. Pois é, não é isso, né? Não é isso. É onde vivemos. Não é isso. É um falso dilema. É um falso dilema. É um falso dilema. É porque esse é o dilema que é apresentado. Feito o que é apresentado aqui também, e aí é o tema nosso aqui, né? De como, e vamos falar um pouco de imprensa, de como se manipula a informação. Eu acordo de manhã, antes de sair daqui, dou uma lida nos jornais alemães, dou uma lida nos jornais franceses e dou uma lida no jornal brasileiro. E falo, meu Deus, estou em três mundos, às vezes tem que tomar mais um café para sair na rua e saber onde é que é o ônibus, porque as notícias são completamente diferentes. Né? Lá nós temos, mas ao mesmo tempo temos coisas parecidas com a Ucrânia e com a Venezuela. Nós temos um liberal, nós temos um fascista, e nós temos um antigo conservador, que é a Timotinho, que voltou agora, né, que volta agora da prisão, uma doida que faz parte do grupo maior de pessoas ricas do país. E temos toda uma população que se organiza e faz uma série de pedidos, dizendo assim, vamos fazer um novo governo, sim, mas nesse novo governo, nesse novo gabinete, não pode ter nenhuma pessoa que esteja entre os 100 mais ricos do país. Que são os 100 que do tempo da, do socialismo, do tempo da União Soviética, do capitalismo do Estado, sei lá que nome que dão para isso, que tinha lá, né, que era o pessoal da, do sistema de repressão, feito Putin, que assumiram todas as empresas e que viraram os grandes ricos. É. Os grandes ricos. Os novos ricos da, da, e os que não tiveram acesso a isso, e que não tiveram acesso a essa divisão aí, entraram para a máfia. Exatamente. Fizeram a grande máfia também, que é grande máfia. Então o esfacelamento da União Soviética foi um desastre, então, né? Que é parecido com o esfacelamento dos sistemas ditatoriais na América Latina. Isso é que eu tento comparar. É verdade. Isso é que eu tento comparar. É muito parecido. Porque quem ficou rico? Quem são os 100 mais ricos do Brasil? Que os seus pais fizeram durante a ditadura? Onde é que eles arranjaram o dinheiro do Estado? Quem está ficando rico nos últimos 10 anos? Quantos milionários estão aumentando aqui? Aí você vai parar de falar de embaixada americana, de golpe de que vem dos Estados Unidos. Aí você vai falar daqui, de como funcionam a... as pessoas que querem manter todo mundo debaixo do seu sapato, uhum, né? Quem são essas pessoas, como elas operam e a quem elas vão pedir socorro quando elas não conseguem comandar. É por aí que eu trabalho. Por aí que você vai. Eu acho qualquer análise que busque encontrar somente nos Estados Unidos ou somente em fatores externos, né, as razões para o golpe de 64... é uma análise falha, claro, porque há condicionantes internos, há peculiaridades, tanto que o processo de justiça de transição ele tem que ser peculiar, né? A Comissão da Verdade tem que ser peculiar ao Brasil. Contudo, é uma verdade talvez inegável, né, Romão? Que quando o Brasil caiu, né, o continente inteiro, o subcontinente inteiro da América Latina estava caindo. E não foi bem por influência, ou seja, havia alguma coisa que nos ligava. Eu já vi uma análise uma vez de um jornalista até, dizendo assim, o João Goulart caiu porque era um bobo. Quer dizer, o Allende era um bobo? Quer dizer, a presidente da Argentina era uma boba? Então, há alguma coisa também que nos unificava. Eu queria pontuar uma coisa que... o Luiz Golo colocou, né, a respeito da ideologia e da economia, né? Eu tenho para mim, enfim, e alguns fazem essa análise, né, que quando se refere a petróleo, gás ou a, enfim, aos recursos energéticos atuais, né, as matrizes energéticas atuais, se você pode sobrepor o mapa das matrizes energéticas aos mapas dos conflitos atuais, ou seja, o mapa da guerra é o mapa das matrizes energéticas, das fontes de energia e daquelas áreas próximas de países hegemônicos como China e Rússia. Ou seja, a Ucrânia ela tem a infelicidade de estar nas duas posições. Ou seja, ela é uma área de proteção histórica, né, da Rússia, que tem aquele trauma eterno histórico de ser invadido, né, e ainda passa o gasoduto lá da Gazprom, né, da Rússia. Enfim, tenho eu a impressão, então, que no caso da Venezuela especificamente, né, mais do que talvez até a mesma disputa ideológica entre socialismo, é preciso ler a situação a partir, mas começando mesmo a partir da questão das reservas energéticas. Ou seja, é tanto dinheiro que tem embaixo daquele lago lá venezuelano, né, aquele, uhum, na costa venezuelana, que tem um lago da Comara, enfim, uma laguna, né, que justifica reduzir um país a escombros, como se reduziu, por exemplo, o Iraque. O negócio é que é tanto recurso, é tanta coisa na Venezuela, que o Hugo Chávez, no tempo do Lula, se comprometeu a fazer o gasoduto de mais de 8 mil quilômetros de comprimento, o que, na verdade, ficou uma coisa meio doida, né? Mas a verdade, é muito o que tem nisso muito aí. Gente. E a Ucrânia, só para lembrar, mas voltar um pouquinho esse negócio da Ucrânia, ainda tem um detalhe mais importante, que é a nacionalidade. A Ucrânia discute, inclusive, se o russo vai ser língua oficial ou não, continua ou não sendo língua oficial também numa parte do território que é historicamente área da União Soviética, da Rússia, né? Eu acho que aquilo ali, Geórgia, Ucrânia, aquilo ali, tudo é meio complicado. Inclusive, mesmo. Muita gente fala alemão lá. A maioria dos também tem isso, lá, né, na Alemanha, que eram ucranianos, falavam mais um alemão mais perfeito que os alemães. Só no mais puro. Mais real que o rei. Negócio assim, incrível. Sim, mas voltando então para aqui, para o Brasil especificamente, essas memórias de 64, que são... memórias, eu vejo até como uma as pessoas estão começando a tratar isso. O conservadorismo da internet, que é um conservadorismo muito perverso, porque a internet é bastante revolucionária e libertária para ser tão conservadora em determinados aspectos, esse conservadorismo começa a rotular toda essa busca da memória, todo esse revolver desse passado recente, como uma coisa desse pessoal que não tem o que fazer, dessa turma que fica enchendo o saco de quem não se deu bem no período da ditadura e tem saudades da ditadura. Ontem eu vi um post de uma matéria da Zero Hora, jornal Zero Hora de Porto Alegre, de 30 anos atrás, quando o Avelange foi propor ao Figueiredo uma Copa do Mundo no Brasil, e o Figueiredo disse: mas você já viu a favela do Rio de Janeiro? Você já viu o Nordeste? Já viu a pobreza? Que eu vou fazer Copa do Mundo, vou gastar dinheiro com isso. E o argumento que usavam para postar isso é assim: olha só, e saudades desse tempo, olha a saudade do tempo que o estadista tinha essa visão. Que eu aí... o cheiro do cavalo do que o cheiro do porco. E eu tive mais engraçado que foi esse cara gastou muito mais do que uma Copa do Mundo com coisas que o Ferrovia do Aço, essas coisas que não deram em nada, né? E que não tinha que dar satisfação a ninguém, ninguém nem soube. Isso. Como também ninguém soube desse episódio do Avelange, isso veio à tona agora. Um recorte do Zero Hora de 1980 e pouco. Porque a Zero Hora é negócio de gaúchos, gaúchos lá, Figueiredo, toda essa turma lá. É interessante você falando disso, que é o seguinte, esse medo conservador de um passado que não conheceu. Terrível, né? Isso parece pois até coisa de capa. Na internet você vê isso. Né? E eu vejo isso na internet, de pessoas com saudade, inclusive amigas minhas, tal, que a rede da Mamaterra é muito grande na internet, e eu vejo o conservadorismo das pessoas e eu dizia assim, nada dá certo. Porque, por exemplo, nós estamos falando aqui de várias informações e parece que as informações hoje em dia chegam como uma forma de manter a pessoa anestesiada. Então nada dá certo. Então nada pode acontecer. Nada vai mudar. Foi sempre assim. Eu creio que existe uma linha, e falo mesmo, assim, é terrível dizer isso, mas existe uma linha que começou há 2 meses atrás, não vou citar a minha suspeita de onde vem, mas que entrou na internet, tem 2 meses, vocês podem juntar uma coisa com outra, mudanças de ministro, comunicação, essas coisas todas, e que começou a vir de antigos companheiros de esquerda, um discurso conservador, retroalimentador das velhas carolas. Nós temos vários blogs em cima, que são falsamente progressistas. Começou com os Black Bloc, aí parar de falar porque não dava mais, estava perdendo tempo com isso, porque o nível estava baixo demais. O nível começou a melhorar. Não ficou mais aquela turma que eu chamo assim da linha dura. Começou uma outra turma mais sofisticada, mais refinada, jogando um discurso conservador de que não, está tudo bem, deixa assim mesmo como é que está. Né? E eu vivi, nos últimos 6 dias, uma situação super interessante. Sábado, nem 6 dias, sábado passado, 10 da noite, por conta do Vinícius Romão, me ligam achando que era um parente meu, né, que estava preso, tal, e eu falei, como é que é o caso? Aí um amigo ligou e falou, ninguém quer falar do assunto, porque a família está com medo, porque a polícia está falando que é melhor ficar quieta, tal, não sei o quê. Então, 10 horas da noite, de sábado, eu falei, botem no ar. Vocês têm que botar no ar para depois eu jogar. O que aconteceu em 5 dias? Uma mobilização de um bairro conservador, que é Meia, que foi lindo demais. E é verdade, você lembrou. Foi lindo demais. O conservadorismo suburbano do Rio de Janeiro. Que partiu para uma luta pela cidadania. Isso aí. Ontem eu escrevi para eles, falei, obrigado por saber que existem vocês solidários com a cidadania, solidários com a luta contra a tortura, contra a prisão, contra preconceito, contra isso, contra aquilo. E é este, para mim, a contra-revolução que está acontecendo também no Brasil no momento, que é o discurso de que está tudo bem, de que nada muda e que o pau pode comer, que a porrada pode cantar. E é isso daí que está o ponto que junta para mim 81 e agora. E agora. Porque... E Brasil e Venezuela. E Brasil e Venezuela. Porque existe um clima de que não, o negócio é militarizar, a Copa vem aí, vamos comprar mais armas, passeata pacífica, passeata. Pô, passeata é passeata. Se é, vai ser pacífico ou não, depende das relações sociais que vão acontecer naquele momento, naquela passeata. Aconteceu a passeata dinâmica, não pode ser a dinâmica. Aconteceu ontem. Não tem que ser pré-definida. É. Olha, eu vou andar para esse lado aqui e vou dar passeata. Sim, balé, vou, né? Dar passinho de ganso, ou vou dar balé, sabe? Não aconteceu é isso. O segundo ato contra a Copa, ali no centro da cidade, e havia aí umas talvez 100 pessoas, e a polícia adotou uma nova tática, que foi mostrada de helicóptero pela Band, que a polícia cercou as pessoas, os manifestantes, com um cordão humano. É, e foi espremendo, filtrando e prendeu todo mundo. É. E eram manifestantes, não houve qualquer briga, não houve nada, não houve provocação, não houve briga. A polícia simplesmente foi apertando. Isso é uma maneira de você asfixiar o movimento. Mas isso tem um efeito contrário também, que é o de provocar a revolta. Quer dizer, vai chegar o ponto em que não serão 100 pessoas, serão milhares de pessoas. E aí, esses milhares de pessoas vão partir para cima da polícia. Essa que é a questão, essa dialética que assusta, entendeu? É esse jogo, porque o Hamburger Kessel, ou o pote da bruxa, que é uma panela, né? Kessel é uma panela de bruxa, em que você cozinha a pessoa ali. Cozinha a pessoa humana dentro daquela panela, né? Foi a primeira experiência foi em Hamburgo, né? E realmente foram 14 horas que ficaram umas 2 mil pessoas presas com a polícia em volta, com a maior chuva e tal. E que, o que, que aconteceu? Ali surgiu o primeiro grupo de táxi, pizza táxi, que teve na história da Alemanha, que eles passaram a levar pizza para lá. Para as pessoas sitiadas. Interessante. É. Inclusive virou o táxi arco-íris. Pois é, o problema é que aqui não vai agora, não. Mas veja só. Essa ação feita, aí que eu vou pegar o negócio, essa ação feita, né, acabou sendo proibida pelo sistema. Lá houve um período também muito brabo de repressão e de violência, que inclusive foi um período de chumbo, que bastava você fazer uma carta de solidariedade a uma pessoa para ser colocado como terrorista. Foi essa fase também da Alemanha. Agora, dá uma olhada nos consultores policiais da Alemanha, do Brasil, no momento aqui. Pois é. Então, eu acho que temos que trabalhar com isso. Não tem muito trabalhar tempo. Com isso. Quem são esses consultores que estão vindo para cá? Não, o que, tem que eles estão orientando a polícia? Não tem muito tempo. A França mandou um pessoal para cá da inteligência francesa. Pô. Eu acho que é o pessoal que bate nos argelinos. Até hoje. Exato. Até hoje. Então eu creio que a resposta nossa tem que ser uma resposta internacionalizada. Por quê? Esse sistema, aí você falou, existe um mapa do petróleo, existe um mapa das reservas, né? Agora existe também, dentro desse mapa, existe povo... Que tem fome e atrapalha. Existe povo que atrapalha. Atrapalha a história. E existe esse grupo que eu chamo de internacional, que troca informação. Acabaram de ter um encontro em Munique, o mês passado, com 3 mil... para 500 empresários mundiais envolvidos com armas, teve um encontro que foram 4 mil policiais que fechou Munique, 300 oficiais do exército alemão para proteger esses 500 transadores de armas mundiais. Na verdade, qualquer cúpula que se faz aí no poder, mobiliza um aparato, você vê... Blindar. Você vê na cobertura internacional, reunião dos chefes europeus, e a quantidade de helicópteros que ficam tomando conta, gente, franco-atirador. Isso é uma doideira, franco-atirador não, atirador de elite. Franco-atirador já não tinha mais. Agora, o ponto aí que o ponto vai. A única forma que eu considero que exista para resistir à violência que esse pessoal monta é informação, é a população ter informação. Então vamos fazer porque eles não, porque o mesmo milico alemão que não dá porrada, que senta para tomar café contigo lá em Hamburgo, aqui ele vai dar porrada. É. Então por quê? Porque aqui é permitido. Porque aqui ele vem treinar, com outro policial e sai assim, o outro policial fala assim, ah, vamos sair para matar alguém. Que na Alemanha não dá para sair para matar alguém, mas aqui dá para sair para matar alguém. E já deu, né? Na Alemanha já foi assim já também. Já foi assim também. Agora não dá. Então um policial internacional que vai passear um final de semana no Camburão, né, para fazer um treinamento, ele vai aprender a matar, coisa que ele não pode fazer lá, ao vivo. É o negócio do Stallone, né, quando veio fazer o filme aqui. Era legal no Brasil, porque eles deixam você matar, bater, dar tiro, o que quiser. Fala, Edson, você que está calado aí. Aliás, eu e o Romão monopolizamos a conversa aqui. Está bom de ouvir. Tá bom. É uma aula. Romão, vamos tomar um café lá fora e deixar os dois conversando. Não, mas essa questão de terrorismo do Estado não importa, é o momento. Né, tanto em períodos ditatoriais como em Estado democrático, a violência para muitos é o monopólio do poder, né? O poder, ele tem a violência como seu monopólio e somente eles poderão fazer por tal. A grande questão é que violência nós queremos, até que ponto poderia esse monopólio fazer com que as pessoas sejam censuradas, sejam proibidas de andar em determinados locais, apanhem nas ruas ou ainda sejam encaradas pelas forças policiais e forças militares. E é claro, se utilizado da máquina pública justamente para coagir, sancionar, é algo totalmente gritante, né? Que até hoje nós ainda não conseguimos aqui no Brasil dar um parâmetro. Nós temos um problema sério. Hoje, Estado Democrático de Direito, nós estamos falando sobre 50 anos de um golpe militar, mas nós temos os saudosos de uma ditadura, mas hoje existem pessoas desaparecidas, pessoas que vão para trabalhar e não voltam, e que não aparecem na mídia, não aparecem por aí. É aquela pessoa que vai pegar seu ônibus, seu táxi, seu metrô, né, e não volta para casa, desaparecidos da democracia. Como fazer isso? Né? Como conseguir responder, e principalmente quando falamos com pessoas que entendem, que vivenciaram, que têm conteúdo sobre isso, parece que a história está se repetindo. Né? Parece que existem mecanismos para censurar, apesar de ser proibido a censura no Brasil. Existem mecanismos para reprimir, apesar de determinadas repressões não serem permitidas no Brasil. Pena capital é proibida no Brasil. No Estado Democrático de Direito, exceto o Estado de Guerra, claro, exato, situação específica. Mas ainda assim, se nós depararmos com os dados da Anistia Internacional, 130 pessoas morrem no Brasil todo dia. Todo dia 130 pessoas morrem. Por motivos mais banais. Mortes violentas. Né? Então isso dá uma demonstração de que práticas que ocorriam há 50 anos atrás, infelizmente, continuam hoje. Né? Mesmo com regras e parâmetros, ou até pior, pela não existência de determinadas regras. Só para lembrar, vocês falaram sobre Black Blocs, há menos de 3 meses em São Paulo teve um delegado que lembrou da Lei de Segurança Nacional, que foi um grande problema. Na época que aí quando a gente fala isso para os alunos, não, Lei de Segurança Nacional era o que permitia a pena de morte no Brasil na época ditatorial. Bastava ter o julgamento, poderia punir com a morte. A Lei de Segurança Nacional só foi revogada em alguns dispositivos, a pena de morte é um deles. Mas ela ainda é vigente no Brasil e um delegado resolve trazer essa lei, e nenhuma lei no Brasil a gente pode falar que está em desuso, não posso falar isso, eu não aplico aquela lei que está em desuso. Basta aplicar a lei que ela tem validade. É verdade. Vicente, vou deixar você para encerrar, Ivo. Pode falar à vontade. Perfeitamente. Até daqui a pouquinho. Até daqui a pouquinho, né? Eu pontuar duas coisas, uma a respeito do que o Edson falou e outra, até para fazer o diálogo com o Romão e com o Edson. O que o Edson colocou em primeiro lugar, né? É característico de países que passaram por um processo de transição como o nosso, né? Ou seja, e que o Romão também pontuou, ou seja, por que que o aparelho de segurança, o aparato de segurança, ele está tão, não diria infiltrado, mas ele é comandado exatamente por uma visão e por pessoas mesmo que participaram da repressão no passado. É porque a transição no Brasil foi como foi, ou seja, uma transição tão negociada que se estendeu por décadas, na verdade. Né? A gente conseguiu montar a Comissão da Verdade, todo mundo sabe disso, a Comissão da Verdade foi montada quase 30 anos depois. quando na Argentina foi um ano depois. Não porque os argentinos sejam... Assim? É, exatamente. Não porque eles sejam melhores, mas porque o processo histórico lá foi diferente. Foi rompimento. A ditadura caiu, né? Então, isso é uma característica típica, né? Seja, a queda do muro, dia seguinte começou a fazer análise. Mas, Vicente, só para pontuar, não, rompeu na Argentina porque eles perderam a guerra. Exatamente. Porque se eles vão para Malvinas, a guerra de Malvinas... E eles ganham, talvez não teria sido dessa forma, porque já era conduzido dessa com forma a negociação. O Galtieri estava lá até hoje. A lei da obediência de vida ele teria saído em 90, são demonstrações, né? Disso. Ele teria transitado em 90 junto com o Pinochet. Exatamente. Pois é, então a guerra foi um fator interessante. O processo histórico, né, da Venezuela, da Argentina, que levou exatamente com a Guerra das Malvinas, ou seja, a ditadura caiu um ano depois da derrota. Foi. E 6 meses depois estava estabelecida uma comissão da verdade. Mas aí... Comissão de Desaparecidos. É CONADEP. Eles dizem... CONADEP. Eles não formam a Comissão da Verdade. É Comissão Nacional dos Desaparecidos. Eles falam, não existe Comissão da Verdade. Eles querem essa verdade, mas a Desaparecidos de toda forma, é uma Truth Commission, né? Com certeza. É uma comissão... E aqui não existe a dos desaparecidos, existe a da verdade. Mas tem uma comissão. Mas que está procurando os desaparecidos. Tem a Comissão da Anistia. E tem a Comissão dos Mortos. Procurando os desaparecidos. Isso. Mas o processo argentino, mesmo que ele é um processo muito interessante, né? Porque a CONADEP, com todas as suas limitações... Ela teve um mandato pequeno também, foi um ano foi só um de exercício. Sábado, exatamente. Apenas um ano. Contudo, o processo argentino também não foi tão rápido como a gente pode talvez imaginar. Ou seja, foi já nos Kirchner que o processo foi retomado depois de uma parada de quase 10 anos, não é isso, Menem? O Menem suspendeu esse processo, ele revogou a lei da obediência de vida e ponto final. E os Kirchner, de fato, fazem o Videla ir para a cadeia, mais 5. E era aquela questão que o Golo estava falando, que era daquele subordinado fazer porque recebia ordens. A Argentina passou por isso, a lei da obediência devida e do ponto final. Ou seja, salvou o punir quem também tem em cima. Foi um processo longo, o que nos deve, inclusive, inspirar com o nosso longuíssimo processo, né? É uma coisa interessante aqui, é que a exumação dos restos mortais do Jango foi pedida em 2007 e só foi conseguida agora, verdade. No final do ano passado. Foi pedido ainda no começo do segundo mandato Lula pelo próprio filho João Vicente. Exato. E só agora é que foi deferido. Aí eu diria o seguinte, tem sempre que juntar. Porque os milicos fizeram, mas os civis ou sabiam ou mandaram. E os civis estão no parlamento até hoje. Não, agora eles fazem as decisões. Agora tem o seguinte, o negócio do Jango é... que a exumação é para fazer um exame para determinar se ele foi assassinado ou não. Impediram que fizesse a exumação, por quê? Exatamente. Há uma presunção de que ele foi... há uma presunção de que ele foi assassinado? Exatamente. Entendeu? Quer dizer, por que demora tanto a autorizar a exumação para um exame toxicológico para saber do que ele morreu? E com alguma dúvida com relação a isso? Né? Quer dizer, esse aqui é o tipo de... O próprio acidente do Celino Kubitschek... Nunca, O próprio acidente do Celino Kubitschek, o acidente de caminhão dele, também. Que até hoje é suspeito, né? Ele teve uma tentativa, acidente. Bateu de frente do ônibus da cometa. A Zuzu Angel, que despencou com o carro, foi o único carro que caiu daquele elevado até hoje. Impressionante isso. Também é uma coincidência. O Lacerda, que morreu de um antrás. Gente, a gente está terminando o programa. Perfeitamente. Então, despedindo. Vou despedir, despeça aí. Muito obrigado de novo. Convidar rapidamente. A gente está chegando perto da descomemoração do golpe, né? Dia 31 e dia 1 vai ocorrer um evento no Arquivo Nacional, lá com memórias reveladas. Então, estou convidando a mesa e convidando os ouvintes. A gente não tem a programação, peço que fiquem atentos. Vou mandar para você também. Manda para mim. E em maio também a gente vai fazer o evento dos 50 anos do golpe, que afinal está perto, dos 5 anos do Memórias Reveladas, dos 2 anos de implantação da Comissão Nacional da Verdade e dos 2 anos que entrou em vigor a Lei de Acesso a Informações, Legal. Que também foi um marco. Legal, Vicente. Muito obrigado. Recomendo a todo ouvinte que tenha vivido 81, que tenha vivido aquele período da bomba, que fale para o seu filho onde ele estava e o que ele fazia naquela época. Aí, eu posso falar, eu tinha nascido nesse dia. Gente, tema livre fica por aqui. Muito obrigado a vocês todos que participaram. Amanhã, às 10h05, nós estamos de volta. Até lá.